Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, olá. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Eu hoje estou cá, ao contrário da semana passada. Como é que, Joana, estás feliz por estar aqui? Conta-me muito lá, contente. Como é que foi a semana passada? Foi terrível. Quer dizer, foi terrível não, a nossa convidada esteve muito bem e ajudou-me muito, mas foi muito, muito difícil, Rita. Por favor, não me abandones outra vez. Não abandono, Joana, de forma alguma. Então, e por isso mesmo, olha, pela Rita está fora, nós decidimos voltar hoje com um tema... São os amigos. Olha, porque justamente não? Para eu estar fora, tomaste a decisão sem mim, não é? Monopolizadora. Não, decidi. Não, pá, os amigos fazem-nos falta, pá. Então vamos fazer um programa só com amigos. Por isso, o som que vocês acabaram de ouvir foi da série Friends. Exatamente, para matarem as saudades. Por acaso, olha, assim, eu não sou super fã da série Friends, mas o João Sousa é super. O João Sousa que está em Paris neste momento, espero que nos estejas a ouvir. Devia estar, pelo menos. Adora isto e anda-me a convencer que isto é espetacular e eu, pá, olha, tentei dar uma oportunidade à série, mas realmente não deu de nada. Entretanto, nós também queremos começar agora com boa música, não é verdade, Rita? É verdade, sim, senhora, isto hoje é só boa música. Mas deixa-me que eu te diga, não queres dedicar este programa a ninguém, se aos teus amigos, qualquer coisa? Pronto, olha, este programa é de amigos para alguns amigos. Alguns em específico, não? Não sei. Não sabes. Quem é que eu posso dedicar? Aliás, a pessoa que nós costumamos dedicar aos nossos programas vem cá hoje. Eu não dedico a ninguém porque eu não tenho amigos. Não, estou a brincar. Mas sim, dedico aos meus amigos todos aqui os amigos todos do fundo e os amigos do... Eu acho que vou dedicar os amigos dos macacos, porque eu acho que é assim, são os nossos ouvintes, que é para eles que é feito hoje o nosso programa. E vêm cá ouvintes regulares como convidados, mas nós ainda vamos revelar quem são. Sim, eles foram raptados e vieram cá. Eu já revelei no Facebook. Ah, já? Mas ok, então pronto. Sabes que sou spoiler. Mas sim, exatamente, é isso. Temos cá convidados especiais, que são nossos ouvintes assíduos. Uhum. Um deles é, nós falamos nele todos os programas, ele é mais estrela que nós aqui, né? Sim, sim. É um protagonista. É, na história dos macacos. Exatamente, e vem cá fazer macacadas connosco e... Vamos dar início. Sim, vamos dar início. Não é? Qual é a música que tu queres começar? Eu quero começar. Olha, estou a gostar aqui bastante do Monstro Precisa de Amigos. Olha, vai em seguimento da tua história. Ah, não tenho amigos. Não, sim. O Monstro Precisa de Amigos. Estás-me a chamar Monstro? Achas, Rita? Só por causa disso, já não passo. Oh. Acho ficar aí ruidinha. Olha, essa música é muito animada para começar. Eu sei, eu estive a cantá-la o dia todo, por acaso. Sério? Leste-me os pensamentos. Telepatia. Telepatia, exatamente. Bem, então, olha, Ornato Violeta, eu não sei se tu, não sei como é que nós dizemos esta música, se dizemos homem ou... Homem. Homem. Dizemos homem? Pronto. O-M-M. Então fiquem com Ornatos. Ornatos. Até já. Dá-me a tua mão e vamos ser alguém, a vida é feita para nós. De como vibra para ti, vai ditar o rumo da razão. Vê como olham para trás, vê como aguardam tua vez, do primeiro verso da ascensão. Ostender. Acordei na minha cruz, a mesma carne, a mesma luz, e nada após a mortificação. Melhor é que aprendi, a minha luta é por aqui. Voltamos a pisar o chão. Vai na tua mão e vamos ser. para mim, eu fui tão pouco para nós. Bem que o meu pai quase me avisou. Eu nasci sem entender a forma certa de viver, até que a vida me ensinou a aprender. Tão profundo, eu quase me afoguei na emoção. Visitou-me um velho amigo, outrora solto em meu umbigo, eu dei-lhe abrigo na prisão. Só que eu já não sei, mudou a força da razão e não fui eu que a mudei. A vida tem um peso para nós e pensa quando estamos sós. Dá na tua mão e vamos ser alguém. A vida vai dar para nós. Acordar é bom, mas posso se dormir. Mas nem dormir nos tem. We'll be right back. foram os LCD Sound System com a música My Friends do álbum Sound of Silver. Já tínhamos passado esta música aqui, que foi uma... nós passámos por uma cover de Franz Ferdinand. E esta, pronto, é o original. Eu confesso que eu me esqueci que a música era grande como o caralho. Daí que isto ficou, pá, uns 7 minutos a tocar. Daí que, olha, ainda mais o jogo de Portugal. Epá, muito obrigada às pessoas que nos estão a ouvir. Sim, espetaculares. Sim, obrigada. Aliás, nós... incluindo a Sara. A Sara está-nos aqui a ouvir e está a dizer que grita se for golo. E acho que já houve um golo do Ronaldo e tudo. Já houve um golo. Segundo o que está as manifestações aqui no Facebook. Para quem nos está a ouvir, e obrigada, nós informamos que já foi um golo marcado agora por Portugal pelo Cristiano. Aleluia! O Ronaldo marcou! Epá, coisa inédita, pelo menos na seleção, não é? Ele lá fora farta-se marcar. Para alguma coisa recebeu a... O que é que ele recebeu? Bolador? Botador? Acho que sim. Eu acho que é muito boa ideia. Eu olhei para a Meixa assim a pedir de socorro. Sim, porque ela ainda aqui está connosco, não é? E olhei para a Meixa assim a pedir socorro. Agora como quem diz: oh, Meixa, é bola ou é bota? É bota. Ela diz que é bota. Tu tiveste agora há pouco tempo uma experiência futebolística, vá. Pois tive. No Bolo na Rede. No programa do meu amigo Mário. Isto é de amigos, não é? Do meu amigo Mário Oliveira. Como é que isso correu? Olha, devo dizer que estava em desvantagem porque... Eu sinceramente ainda não ouvi, mas eu vou ouvir. Não, estava em desvantagem pelo simples facto de porque que... Porque estavas a defender estava o Sporting, estava claro. A defender o Sporting. E, não, não é por ser o Sporting. Não, é porque não. O Porto e o Benfica na altura estavam empatados em primeiro. Na altura. Agora também, pronto. Ah, mas já está-me aqui a dar a informação desportiva. Estavas em desvantagem, então porquê? Por isso mesmo. Porque és do Sporting. Não. Ó, Joana, não entremos por aí, por amor de Deus. Eu não quero dar mal contigo. O Sporting é o melhor e isso não se contrasta, pronto, né? Simplesmente. Não vamos entrar por aí. depois de uma homenagem a Pablo Aimar, acho que vale a pena falar mais. Mas homenageou o Pablo Aimar. Deixa-me eu agora falar do Sporting à vontade. Ah, então força. Força. Não, pronto. Só já está. É o comunicado feito. Estamos aqui a criar disputas. E veio cá o João Benedito. Sim, verdade. No Bola da Rede da semana... Bola na Rede da semana passada. Sim. É verdade. Estava muito. E se o Mário não estivesse no Estádio da Luz, estava todo feliz porque nós estávamos a fazer promoção. Estava e está. Deve estar ali a ver aquele jogo todo feliz. O trânsito que eu apanhei para chegar aqui há bocadinho. Estou a perceber, estou. Meu Deus. Uma grande violência mesmo. Foi. Sério, muita gente. Muito trânsito. Acredito. Eu hoje estive meia hora só para estacionar o carro, ainda nem era hora no jogo, hora do jogo, aliás. Onde é que tu puseste o carro? Onde eu meto o carro sempre? Pois, olha, por favor. No Fonte Nova? Claro. Ah, está bem. Assim as pessoas que estão a ouvir já lá podem fazer uma visitinha ao meu carro e tudo, não é? Dei por cá, estás a dizer o carro, a matrícula. Quero saber a matrícula. não, mas pronto, e é isso, e vamos seguir com a música, não é? Já estou os agradecimentos feitos às pessoas que nos estão a ouvir, especialmente em dia de jogo. Sim. É que não é jogo de clube, é jogo da seleção, portanto. É sim, mas nós há uma coisa aqui a registar. Nós temos dois convidados que são os nossos principais ouvintes, por isso. Exato. São menos dois ouvintes. Aí são logo dois, estás a ver? Que má ideia que má nós tivemos. Ideia. Nunca, não devemos repetir este assunto. Nunca. Não, mas e podemos dizer, pronto, são eles o Diogo Ornelas, o nosso ouvinte assíduo, e o João Lambalho, que dá um grande contributo na parte das sugestões musicais, não é? Ah, é? Farto-me de falar aqui de bandas que ele mostrou. Mas pronto, é isso, e vamos seguir em frente, não é? Continuamos com músicas sobre amigos. Se vocês aí quiserem dedicar alguma música a um amigo. Assim, sim. Coisas muito fofinhas, tributos muito fofinhos. digam-nos qualquer coisa, pode ser que nós. Sim, nós passamos, claro. Nós é quase discos pedidos, entretanto. Não sei. O que é que tu queres passar? Posso escolher? Quero escolher, escolhe. Quero, porque depois pode não haver tempo e eu gostava de ir para a música portuguesa porque não trouxe muita coisa. Ah, quer dizer, passámos agora ao Renato, também é verdade. Oh, Joana. Não interessa, olha, queria pôr Sam da Kid, entretanto, porque esta música não é muito conhecida, mas pronto, falava de amigos. E chama-se Amigos. E tem uma participação que eu agora não me estou a lembrar, mas... É o Shaolin. Ah, é? Pronto, a Rita aqui a ajudar-me. Está bem, então não sei quem é o senhor, mas é o que diz aqui. Se diz, eu acredito. Eu acho que é um rapper brasileiro, mas... Vamos ouvir que é quando as pessoas estão enrascadas dizem, a música fala por si. É isso que eu tenho para dizer. É poético. Shaolin, quinto andar, RAP, braço pra geral, meu parceiro lá, Sandy Kim de Portugal, tá ligado? É nóis. Essa é pros irmão que presta atenção no que eu tô dizendo. Eu resolvi escrever uma letra falando dos bons momentos. É melhor lembrar deles enquanto ainda tô vivendo, aproveitando que eu sou novinho e ainda me lembro. Manda abraço lá pra nunca, muitas noites já vivi. Manda um abraço lá pra Lapa, muitas coisas eu já vi. Fiz as melhores amizades e o meu nome de MC. Quantas vezes fumei um beck e não parava de sorrir. Quem se preocupa em ser feliz, escreve a própria história. Com lembranças ao invés de grana que alcança a minha glória. Pra minhas coisas boas tem lugar especial na minha memória. Andando com os mesmos caras que muitos dizem ser a escola. Tem que agradecer a Deus, porque eu amo a minha sina. Vindo de São Paulo pro Rio de carro com a minha mina. Ouvindo o som alto no talo, escrevendo uma rima. Tirando foto na Dutra e a alegria lá em cima. Essa é pros irmãos, os pais eu tenho muita estima. Mantenha os bons momentos, porque a vida é uma esgrima. Coisas nos acontecem, te pedem de entrar no clima. Eu sei que o caminho é longo, o importante é que o siga. Essa é pros amigos que me conhecem. Essa é pros arqueiros que nunca me esquecem. Essa é pros momentos que nunca se perdem. Essa é pros inimigos que ficam onde devem. Essa é pros amigos que me conhecem. Essa é pros parceiros que nunca me esquecem. Essa é pros momentos que nunca se perdem. Este é para os amigos que nunca se esquecem de um gajo. Mesmo quando eu estou em baixo, eles aparecem. E eu acho como tivessem a paz. O universo em artes que fortalecem combates e permanecem. Amigos e amigas ao sangue. E mesmo que alguém me zangue, eu mando um bumerangue e traz amor punk. Eu manco mentiroso e penso gala só goloso. Só sei que o bacana é fake, eu digo ala que é cardoso. Um abraço para quem passa comigo horas de viagem. Na bagagem, algo para arquivar em foto ou filmagem. Isto é página que diz já faz tempo que eu te conheço. Fada-me que eu valorizo e favoreço. Sonho que se agradeço. Para quem torce a parte do osso e quer o meu nome no gesso. Tem num quarto embaraçoso, não dou gozo ao meu começo. Não fosse esse interesse, eu não tinha um terço de amizades que eu nunca dispenso. Por ascenderem-se nações, esta é para a família pelos genes. Vários genes, vivos são em genes. São combinações de relações. Pode ir que sempre me acompanhou. Que está comigo todos os dias, sabe bem como eu sou. Essa é para os amigos que me conhecem. Essa é para os parceiros que nunca me esquecem. Essa é para os momentos que nunca se perdem. Essa é pros amigos que me conhecem. Essa é pros parceiros que nunca me esquecem. Essa é pros momentos que nunca se perdem. Vem pros inimigos que pensando nisso eu resolvi tentar. Não sobrevivo, nego, eu vivo, eu posso lembrar. Não preciso me inventar. Vai falar com os meus amigos que fizeram os momentos novos e tão meus antigos. São parceiros verdadeiros, eu perdoo os seus vacilos. Pois vários anos passam e são mesmo que estão comigo. Andando lado a lado, eu, minha esposa e os meus chegados. Mão de fechadas que ficaram sem meu amor. Que se foram, são lembrados. E se foram, os que são falsos, mistérios são desvendados. E pra quem veja esse ponte, eu me ignoro os seus recados. Eu não quero soldados moldados aos meus pecados. Saudades, quem vê grátis, este é o som dedicado a vocês e ao acusado DJ. O mais pesado gira disquista e o mira disquista. Na ficar uma intriguista, por isso esta é para aquele que é papagaio. Eu subo com o meu brother e com o meu brother cai até ver o meu badagai. Ficava high com a Judge Team. Este som é para vocês, aqueles que eu estimo. E o destino irá fazer outra amizade assim. Seja em Shellas ou no Rio com o brother Shelly. Yeah, yeah, yeah, Tremosa, gato congelado, DJ Primo, DJ King, matéria-prima. E qualquer mais um aí que eu não tenha falado o nome, já que são 15 mil. Mandar um beijo pra cá. Qual é, cara? Gostou do som? Som. Tomara que passe no controle de qualidade de geral. Meu parceiro Sander Kid lá de Portugal. E Valete, demorou, é nóis. lost in my pain. Fear was melting my brain. I was counting the days to insanity. I was afraid to move myself, afraid to hurt myself more than I had until that day. Everything I believed in, everything I fought for, was now underneath my feet. And my heartbeat was so calm, couldn't be felt by anyone. So alone it gave me the creeps. My drugs got me in bed, went up to my head, and I really don't want to depend. So I'll stick to my friends and my friends and my car and my friends. My friends and my cards and my car and my friends. Routine till the end, play cool again. My friends and my friends and my car and my friends. My friends and my cards and my car and my friends. Like this, no one told me like this. I'm amazed with myself and my brain and my pain and my pain and my veins. I'm living it to my hell myself. Confidence was broken while my trust was taken, and it left me with an empty life. And this night I rest on the middle of my bed, thinking all the things she said. Close my eyes and sleep. All this drugs in my head seems I'm already dead, and I really don't want to depend. So I'll stick to my friends and my friends and my car and my friends. My friends and my cards and my car and my friends. Routine it till the end, play cool again. My friends and my friends and my car and my friends. My friends and my cards and my car and my friends. Sounds for claro. Com a música My Friends. Ainda estão a dar um bocadinho no background e calaram-se agora, precisamente. Olha, exato. Nós ainda não dissemos o número para as pessoas ligarem para aqui. Pois não, que tristeza. E eu vou ter de ver o número outra vez, sabes? Sim. Eu tenho que Espera aí. Eu acho que é o 2171. Deixa-me só chegar o telefone para aqui. Exato, 21711-9023. 9023, pronto. 21711-9023 é o número que pode mudar as vossas vidas a partir do momento em que ligarem para cá. Sim, sim, sim. Ah, mas aqui o dia. Muda. Não, mudou a tua vida, não mudou? Sim, ela diz que sim. Ela diz que sim. Ela, coitada, está aqui à espera que o Tirias da Fruta saia. Opa, olha. E pronto, digam-nos coisas sobre o jogo, já que estão. Já está toda já a gente a ver o jogo. Nós também gostávamos de saber o que é que está a passar. Nós somos é? As únicas excluídas aqui, estamos a fazer programa. Mas os nossos convidados estão quase aí a chegar, não então, é? Vamos ter uma conversa animadíssima sobre futebol e tudo, não? Não sei. Eu acho, olha para cá, acho que o Arnold até é do Sporting. Já vamos saber. Boa gente. Já não ele é do Sporting, é boa gente. É? Mas o João não gosta muito de futebol. Ah, então, ainda, pronto, também não interessa. Olha. Estás sozinha. Estou sozinha? Não, ainda tenho aqui a ameixa. Mas sim. E estávamos a falar de My Friends. Quais são as músicas que os teus friends gostam, Joana? Mais ou menos. Epá, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. No meio há assim uns quatro e no meio há as preferências epá, olha, musicais olha, dos ditos cursos. Olha, por acaso, obrigaram-me a passar Red Hot. Os meus amigos gostam muito de Red Hot. A Margarida e o Afonso adoram, pronto. Eu já disse à Margarida, estou farta de Red Hot. Mas pronto, vamos passar uma música mais tarde de Red Hot. Aliás, o Ornelas no programa passado tinha-me pedido, mas eu depois já não consegui passar. Sei lá, o que é que eles gostam? Gostam desse género, gostam de Pearl Jam, gostam, sei lá, são mais da rocalhada, vá. Bons amigos, hein? É, bons amigos. Agora, quem é que ouve comigo mais hip-hop? É mais a Rita. A Rita... A Vian? Não, não, não. A Rita Vian é fado. Eu gosto de ouvir fado. Ah, outra Rita. Ela. Oh! Não acredito. Uma chamada. Eu cheiro-me que sei quem é. Alô? Estou sim? Olá? Ai, se calhar convém vir. Estou. Ninguém. Não desligou, pá, não. Pronto, olha. Oi, espera aí. Ai. Espera aí, problemas técnicos, já voltamos a atender o telefone. Por favor, volta a ligar, pessoa. É a Nádia. Espera aí. Mas pronto, a Nádia é sobrevivente, a Nádia ouve-nos sempre, é uma querida. Olha, volta a ligar-nos daqui a bocadinho. Nós tivemos aqui um problema com as ligações do telefone. Sim, entretanto ainda vai uma musiquinha para o ar e depois já falamos com a Nádia. De certeza que ela tem coisas muito interessantes para contar sobre os amigos dela. Sim. É verdade. E é isso. E é isso. Queres que eu escolha? Quer que tu escolhas? Pode ser. Não estavas a falar que os teus amigos criam Red Hot. Exatamente. Exato. Então Red Hot, My Friends. Red Hot Chili Peppers, My Friends. Isto é de quando? Olha, não faço ideia. É que nunca não me lembro desta música. Foi a Margarida que me lembrou hoje, estava em minha casa e disse, olha, vê lá aí Red Hot. Grande pronto, Margarida, já pronto. Foi uma refém aqui no nosso programa. Sim. Vamos a isso, My Friend. never safe for us. Just Friends, da Miss Amy Winehouse, que mesmo estando morta vai lançar um álbum. Eu adoro quando tu te diriges à Amy e fazes sempre esses comentários. As pessoas vão pensar. Sabes que depois desses comentários correm as coisas que passam a correr mal no nosso programa. Lembras-te disso? Lembro-me, ela lançou-te uma praga. Pronto, é, então não voltes a referir a senhora. Pois a foi. Não ser. Pá, para falar bem. Está bem? Está bem, tá sim. Bem. Eu falo sempre bem da senhora. Aliás, eu gosto bastante da senhora. Claro. Então nós fizemos um programa... Claro, a gente até fez um programa de tributo para ela. Sim, claro que sim. Mas... Pronto, Amy, vá lá. Estávamos a falar de escolhas musicais dos nossos amigos. Ah, fala-nos dos teus amigos. Tive de passar Amy, porque um grande amigo meu, senhor Ricardo Monteiro, que não nos deve estar a ouvir, muito possivelmente, porque está de Erasmus em Budapeste, mas podia. Já falei dele muitas vezes. Aliás, sempre que falo da Amy, eu falo do Monteiro, porque as duas coisas já estão... Interligadas. Já estão interligadas para mim, já é mais do que inerente e óbvio. tenho a dizer que sim. Daí que pronto, e é uma das artistas preferidas dele, a par de YouTube. Qual foi a reação dele quando soube que a Amy tinha morrido? Já falámos disso no programa de tributo, Joana. Então, não me lembro. Que nós, eu estava na piscina quando sim, as amigas. Sim, isso foste tu, mas sim, ele. E ligámos-lhe, e ele já sabia. E estava muito ficou triste. Bastante abalado, sim. A sério? Estava muito, oh. Não estava também ali a chorar, não é? Mas não estava assim. Não, como tu dizes que ele gosta muito, muito, muito. E gosta, muito, e gosta, mas... Mas pronto. Gosta essencialmente do trabalho dela, e o trabalho dela é esse. Continua sempre vivo. Uau. Somos tão lindas. Somos lindas. Bem, entretanto, os nossos amigos também devem estar aí a chegar. Eu não tenho só um amigo, tá? Tenho mais para falar. Desculpa. Rita, fala-nos mais dos teus amigos. Mais dos meus amigos. Olha, agora já nem sei. Olha, outra amiga... Nádia, entretanto ligámos o cabo do teu fone, está bem? Por isso, se quiseres ligar... Anúncio público. Era a Nádia e a Andréia, são umas fofas elas. Pronto, se quiser... Oh! Obrigada. Espera aí, vamos cá. Oi! Estou sim? Estou? Eu estou-nos a ouvir em background, mas não estou a ouvir as pessoas a falar. Alô? Estão a ouvir? Sim. Ah, agora já estou. Tens de ligar as colunas. Tens de ligar as colunas atrás de ti. Nós já parecemos aquelas senhoras da televisão. Sim, parecemos os programas da manhã. Eu estava-me a ouvir a rir ali atrás. Olha, estou... O som passa tão depois. Sim, estou aí. Estamos. Nádia. Estão-me a ouvir? Sim. Tens de... que eu não vos consigo ouvir isto. E isto está um bocado atrasado em relação ao pois. Computador. Tens de baixar as colunas do computador. Ouve-nos. Já tirei o som. Já tirou. Ouve-nos só pelo telefone. Então conta-nos lá, Nádia, do que é que os teus amigos gostam? Do que é que os meus amigos gostam? Em termos musicais. Olha, em termos musicais, o que é que os meus amigos gostam? Deixa-me pensar. O que é que tu gostas? Olha, pronto. Primeiro tu tens de dizer, a Andrei tentou ligar e ficou triste porque não conseguiu. Oh. Ela que tenta outra vez, nós estamos sempre prontas a recebê-la. Sabes o que é que se passou? Então, pronto, o problema ela foi o cabo. Ela daqui a bocado já vai tentar ligar. Ah, por falar em Andreia, querem que eu diga uns gostos que os meus amigos gostam? Sim. Posso dizer a Andreia gosta de Kings of Leon, que eu sei. Gosta de Kings of Leon e gosta muito de Coldplay. Olha, mas gosta passou muito Coldplay há bocadinho. Viva lá a vida. Hã? A ameixa passou há bocado. Viva lá a vida. Estavas a ouvir o Teorias da Fruta? Não. Olha, por falar numa coisa, e tenho de dizer, a Patrícia gosta de um homem que é o Norberto Lobo. Já ouviram falar? Já. Eu não. Não. Que é muito giro, por acaso. Ela é que me mostrou, porque isto nós, a partir dos nossos amigos, é que vamos ouvindo músicas que são boas, não é? Sim. E pronto. Então nós podemos passar um bocadinho. Eu ouvi o Norberto Lobo e gostei muito. Qual é? Diz-nos uma música dele. Não ouvi. Uma música dele que tu gostes? Qual é a música dele que eu gosto? Sim, a tua preferida. Não me lembro o nome da música, por acaso. Olha, ela Nós vamos pôr para ti. Nós já passamos para ti e para a Patrícia, em homenagem à vossa linda amizade. Ah é? Então espera aí que eu vou procurar. Calma. Não, deixa estar. Eu já não me lembro, por acaso não me lembro. Não faz mal. Nós vamos pôr aqui no YouTube e vamos ver o que é que aparece. Também vai ser surpresa. Não reveles os nossos truques. Estás aí a dar tudo assim. Então podem passar no Alberto Lobo? Sim. Podemos, claro. Sim, porque nós realmente... Podem passar Kings of Leon para a Andreia? Sim, pode ser. Pronto, pode ser. Isso, pronto, muitos pedidos. É. Olha, quem é que vocês têm hoje como convidados? Olha, temos dois amigos nossos. O João Lambelho e o Diogo Ornelas. E já aí estão? Vão chegar dentro em breve. Não estás atenta, rapariga. Não, sabes porquê? Eu vi que estava o nome deles, mas ainda não os tinha ouvido falar, porque estava a perguntar. Não, eles só chegam às 10, é para manter o suspense da coisa. Sim, para as pessoas serem obrigadas a ouvir-nos agora. Estás e eles também vão cantar, como os convidados? Claro que sim, vamos todos cantar aqui em alegre harmonia. Ah, é? Sim. Claro que sim. Não era suposto, mas agora que tu pediste, sim. Enquanto canta-se e não se canta, nós vamos passar no Alberto Lobo, já está aqui prontinho. Para ti e para bem, a Patrícia. Então, mas já não posso gastar muito dinheiro, ia só deixar um beijinho para vocês. Obrigada. E obrigado por nos estás a ouvir em dia de jogo. Sim. Está bem, então vá. Então pronto. E vou continuar a ouvir, está bem? Ok, obrigada. Beijinho. Obrigada. Até já. Tchau. E aqui segue Norberto Lobo para a Patrícia e para a Nádia. A Nádia que pediu para a Patrícia, exatamente. Sim. E depois do Norberto Lobo vem já o nosso querido e aclamado Monkey Business, não é? Sim, claro que sim. Vamos a isso. Aqui fica Mudar de Bina. Olha, vamos descobrir como é que é isto. Thank you. tens razão, Nádia. O Norberto Lobo é muito engraçado. E tivemos agora a ouvir este instrumental que se chama Muda de Bina, precisamente. E, bem, como nós prometemos, vamos agora ao nosso, à nossa rubrica que vos dá os melhores espetáculos de graça, que andam aí pela cidade. Ou seja, estamos em crise, portanto, dá bastante jeito. E vamos a isso. É o Monkey Business. Monkey Business. No Monkey Business desta semana, trazemos uma proposta para o vosso fim de semana. Vamos começar por atravessar ali a ponte 25 de Abril até a FNAC do Almada Fórum, onde Carlos Nobre, melhor dizendo Pac-Man, vai apresentar o primeiro álbum do seu projeto Algodão, que se chama, precisamente, Uma Falaciosa Noção de Intimidade. O concerto será na sexta-feira, dia 10... na sexta-feira, às 10 da noite, peço desculpa. Seguindo para sábado, assim para a vossa tarde de sábado, o português Azevedo Silva vai dar um concerto na Associação de Residentes de Telheiras, às 5h30 da tarde. Mas, caso a tarde não seja muito a vossa cena e vos assistir realmente começar a semana em grande, assim lá para o lado do Parque das Nações, no Casino de Lisboa, a cantora Mayra Andrade vai animar o serão. É já na próxima segunda, às 10h30 da noite. O Monkey Business fica por aqui, voltamos para a semana e até lá, bons concertos. Monkey Business. Tio Rei Leão. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try feel the way we do today. And then if you can, smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends. Oh, Joana, por momentos eu pensei que estivesse na Romântica FM. Sim, realmente. Por favor. Quer dizer, nem sei se... Margarida, mas tens a tua vontade feita. Eu espero pelo menos que nos estejas a ouvir. Eu nem sei se a Romântica FM ainda existe, muito sinceramente. Mas pelo menos senti-me sentiste, ali um bocadinho. Sentiste. Ali na fronteira da coisa. Mas pronto, é o nosso dever informar e informamos que a nossa competição, sim. O jogo de Portugal. Realmente temos uma competição. Já está a 2-1. E 2-1. Os sacanas já marcaram, infelizmente. Mas pronto, e nós há bocado tínhamos dito que só havia um golo, mas afinal há dois. E foi do Nani, não foi a Meixa. Nani e Ronaldo, exatamente. E os nossos convidados estão quase a chegar, quer dizer, um já cá está, o outro está a caminho. Talvez mais chegar. Já deve estar com os bofos de fora, coitado. Mas isto para quem não está habituado é sempre aquele choque inicial, não é? E se calhar vamos passar uma musiquinha. Sim, assim, e depois uma música os convidados. Para introduzir. Eu vou passar aqui uma música de Beatles. Acho que sim, acho que fazes já muito bem. Já porque amigos e os meus amigos gostam de Beatles, nomeadamente o João que já aqui está. E esta chama-se With a Little Help from My Friends. Vamos a isso. Bora. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Playtime, we will throw the ball back to class through the hall. marks I'll hide against the wall. Teacher marks I'll hide against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. We sit side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends. E foram os White Stripes com a música We're Going to Be Friends. E posso ligar o micro da Joana, que ela já chegou, foi buscar o Ornelas. Olá, Ornelas. Já estão aqui. Olha, se calhar podemos já ligar o microfone. Podemos já ligar, sim, senhora, claro que sim. Sejam bem-vindos ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo. João Lambalho e Diogo Ornelas, aproximem-se aos vossos micros à vontade. Força. Olá, como é que vocês estão? Olá, boa noite. Está tudo bem, obrigado. Apresenta-te, apresenta-te. Então isto é um amigo por locutor, não é? Então sou é o João Lambalho, sou amigo da Rita. Olá, sou o Diogo Ornelas, sou amigo da Joana Lourenço. São os amigos dos macacos, no fundo, não é? Não é verdade? O Ornelas pode dizer que sim, é nosso ouvinte. Eu sou um ouvinte, sim. E o João também, João também ouve. Também. Claro que sim, claro que sim. Até porque o João faz rádio. Há fases. É amadora, mas sim, sim, sim. Como nós. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Estou no meu segundo projeto. Comecei com um programa de heavy metal ano passado. Tocava e passava som à noite. E fazia alguns especiais ao fim de semana. Onde é que fazias isso? Era no Universo Radical, são rádios de podcast online. Uhum. Agora, como este nós? Segundo projeto é podcast. O outro era ao vivo, era em direto. Epá, isso é difícil. Nós achamos. Sim, mas eu tinha a segurança tinha a segurança de estar no quarto e saber que... Ok. Pronto, tá mais. Eu fazia a partir de casa. Vocês fazem isto para ser fácil. Muito bem. Obrigada. E este ano estou com um programa de Psycho e Rockabilly, de música dos anos 50 até à atualidade. Sim, sim, sim, sim. Também, desta vez, em podcast. Mas agora podemos dizer que o Arnão está a começar um novo projeto, ou não? Ou não é verdade? É, sim. Estás a começar a tocar. Olha, exatamente. Oi, desculpa, não faz mal. Longe do micro. Não, era só para mexer, que isso está. É, sim, exatamente. Estou indo numa banda agora, a da Iriceira, nós costumamos tocar lá pela Foz do Lisandro. Ganhámos um concurso feito lá por uma rádio local que vai promover, vai-nos promover um EP. Epa! Mas eu estou na banda há pouco tempo, eu lembro-me. Faz publicidade? De... Como é que se chama a banda? Chama-se Melador, toco guitarra. Guitarra. Uhum. E segunda voz. Mas... Toca a segunda voz. E já tocou baixo também, podes falar sobre isso. Bem, no bocado estamos aqui a fazer uma banda. Vamos a isso. A Rita canta. Eu não faço nada. A Rita canta muito bem. Não, Eu tenho ouvido os programas como sempre. E a Rita, de vez em quando. Mas quando, como estava a dizer, começamos o programa antes de tempo e as coisas. Ah, sim, sim. Coisas que não devem vão para o ar e não, mas tem estado bem. Mas continuando o que eu estava a dizer, juntei-me há não muito tempo. Entrei um bocado reticente porque não é um estilo muito parecido com aquele que eu... Costumas ouvir. Com aquele que eu me identifico muito. Eu ouço mais coisas tipo grunge e coisas assim, aquele é um som mais pesado. Os concertos que tenho estado com eles têm sido sempre covers, que é o que dá mais dinheiro, porque originais é complicado marcar. Mas tem corrido bem até agora. Tem quanto tempo? Enfim, eles têm já a banda há uns tempos. Ah, tu és o recém-chegado. Eu sou tipo, sou o bebê. És o bebê da banda. Exatamente. E eles estavam à procura de um guitarrista. E eu sou amigo do baterista, ele mora lá ao pé de mim, na Ericeira, que é a minha casa onde eu passo os fins de semana. E houve uma vez, qualquer uma festa de anos, pá, que eu por acaso tinha ali uma guitarra ao pé e comecei a tocar. E ele, não sei o quê, devias levar a nossa banda. E um dia tu fui lá. Fixe. Foi exatamente isso que ele disse, pá. Mas, como é que eu e então surgiu esse interesse, eu fui lá umas vezes, eles têm um MySpace, não tenho, já é um pouco antigo, eles normalmente têm lá músicas novas há um tempo. Pá, mas o MySpace está mesmo a perder-se. A morrer, não é? Pois. A morrer mesmo. Infelizmente. Eu ainda sou do tempo. Pá, eu ia muitas vezes ao MySpace, eu também, usava aquilo. Mais eu tinha MySpace. Quando era mais novo. Mas depois não tens assim muito tempo. E era para agir, tinha aqueles estados. Como é que tu te sentes? E tu metias lá tudo. É verdade. Mas era agir para conhecer bandas novas, por acaso. Exatamente. E depois tinhas sempre uma música que podias meter no perfil e tal. Quando pronto, agora, entravam, agora é Facebook. Facebook, exato. Para tudo. Uhum. É. Mas cá, tem que ser. Olha, aproveito para dizer que foi mais um golo. Portanto, está 3-1 neste momento. Bora Portugal. E não sei quem marcou, mas a Sara disse-me que foi golo e eu acredito na Sara. Se vocês liguem para cá, se quiserem falar aqui com os nossos convidados. É verdade, se quiserem fazer-lhes perguntas, que eles são pessoas muito interessantes e têm todo o gosto em responder. Claro. O nosso número é o 21711-9023. 21711-9023. Já podia fazer o Quem Quer Ganha, entretanto. Sim. Vimos fazer as tardes da Júlia também. Não, claro. Mas isso tinhas que falar assim. Ora, amiga. Bravo. Bem, se nós cá não chegamos ao top em as deixa-me só ver. Né? Exato, o Audácia te arrebentou neste momento. Sim, nada. Mas entretanto está tudo a passar. Pronto, não há problema. Sim. Se calhar vamos passar um bocadinho de música, não é? Sim, já que falamos de amigos, vou passar aqui uma música para o João. A banda chama-se Horror Pops e a música é Where You Can't Follow. Queres? Queres ouvir? Queres? Então pronto, vamos a isso. Pronto, foi Horror Pops aqui para o João. João. Ainda vamos passar uma Uma pornelas. É verdade. O que é que tu gostavas que passasse? Eu gostava que passasse uns Pearl Jamzinhos, acho que é. Um Pearl Jamzinho, eu estava a pedir um Pearl Jamzinho. Vês, eu estava a dizer que os meus amigos gostam é de Pearl Jam. É verdade. E coisas desse género, pronto. Exato, mas não é a minha banda preferida. E não me deixaste falar dos meus amigos. Eu não deixei. Não me deixaste. Oh, Rita. Eu falei de um amigo e tu, vamos seguir. Desculpa, Rita. Não, não, agora falou Ornelas. Não, não, força. Agora falou Ornelas. Não, deixa estar. Esse momento já passou. Foi só aqui uma vingançazinha da Joana. Que mal. Estou tão triste agora. Não, mas estava as lágrimas escorrem pela sua face. Desculpa, claro, não, descontente. Já é muito tempo aqui com a Rita, não, nós perdemos-nos sozinhas. É verdade. Perdemos-nos sozinhas. Eu acho que sim. Estavas a dizer, a tua banda preferida? Led Zeppelin, sem dúvida. Ah, Led Zeppelin, pronto, está bem. Sem dúvida. Aí já entro mais contigo. Sim, gosto. Pois, eu sei que não és muito adepta do grunge, não sei o quê. Já... Eu sou. É verdade, uma então. Vez... Ah, não sei, uma vez falámos sobre isso. Alice in Chains é que eu disse que não gostava. Foi isso que tu me disseste. Gostavas muito e o Sousa adorava também. Uhum. O Afonso também não gostava. Não gostas da Alice arrebentada? Não, ligo muito. Pá, já sabes que eu e o Rock, pá, gostamos assim, pá. Cada um. Tu és mais yo. Ela curte do meu vizinho. É o teu vizinho, olha. É o teu vizinho. Já passou o teu vizinho há é bocadinho. É o Sam da Kid. A sério? É, ele mora lá. Ou pelo menos morava. Sei, onde é que tu moras já agora? Moro em Chelas, zona I. Zona I, sim, senhora. Já estiveste a falar com ele alguma vez? Já troquei umas palavras com ele. Então, muito simpático. Não, é porreiro. Ele conhecia o meu irmão mais velho, quando eram mais miúdos, e o primeiro álbum dele, o Sobretudo, não é? Ele deu ao meu irmão. Mas não sei se é o Sobretudo ou o Entretanto. Eu é que não sei. Eu acho que tinha ideia que era esse, o Sobretudo. Por acaso acho que é um entretanto, mas sim. Mas pronto, tu é que és mais não. Do hip-hop. Não. Mas ofereceu ao meu irmão. Que eles costumavam, davam-se. Agora já não sei se ele mora ainda lá. E o mas que o teu irmão fez ao CD? Levou para a casa dele quando se mudou. Que, enfim, já não nenhum dos meus irmãos mora comigo. Isso foi por acaso uma grande diminuição lá dos CDs que lá andavam por casa. Uhum. Porque os meus irmãos depois quando saíram de casa levaram tipo. Tu cravavas-te nos CDs deles. É, eles compravam a meias e os CDs. Os meus irmãos são bastante mais velhos que eu. Foram assim. As minhas influências chegaram muito através dos meus irmãos. E então, eles quando se mudaram, enfim, lá para se casar e tal. Lá para a vida deles. Levaram-me, despiram-me completamente de lá da coletânea que lá estava em casa, que tinha tipo tudo aquilo que eu ouvia. E então agora, pouco a pouco, estou a reconstruir. Mas estás a reconstruir. Estou a reconstruir. Então, olha, já tens aí a música prontinha, Rita? Quase continuar a falar. Desculpa, eu pensava que já estava aí ao jeito. Podes continuar a falar. Não, também pode ser já a Black, se eu quiser. Importas? É contigo. Não, pode ser. É o que está aqui à mão. Mandar um abraço para o Sousa, para o João Sousa, que me está a ouvir de Paris, de certeza. Ai, pois, já tinha falado nele quando passámos a música do Friends. E pronto, olha, esta música, pá. É para ele. Para ti, que já não te vejo há muito tempo. Então, um pronto. Abraço. É Pearl Jam a pedido do Ornelas e esta é a Black. Hey. take a walk outside. I'm surrounded by some kids at play. I can feel their laughter. So why do I see it? And twisting thoughts that spin round my Guarnelas e muito bem, esta versão é de Unplugged, foi o Explosion com a música Black. E peraí, que os aplausos estão assim por cima de nós. Estão aqui a estragar um bocadinho. Estou aqui a estragar um bocado a coisa. Então, enquanto lá, qual foi a maior loucura que vocês já fizeram com um amigo? Pá, que perguntas! Com um amigo? Não, quando eu digo loucura, não é para me levarem a mal. É para me levarem a mal. Estou inocente da coisa. Sei lá, não sei. O que é que já se partilhou com um amigo? Exato. Sim, uma coisa bonita, pronto. Já saltaram uma loja, já. Vais-me dizer que são os teus amigos. Meu Deus. Por acaso tenho histórias para contar desse género, mas vamos falar aqui com os convidados. Sim, os convidados. Eu e a Margarida já fizemos coisas ridículas. Olha, uma vez. Ah, desculpa. Conta, João, conta. João. Não, lembrei-me de uma ocasião que fui parar a Espanha, 3 dias depois de ter conhecido um amigo em comum, e na altura ia ocorrer um festival de heavy metal em Espanha, 2002, se não me engano. Qual? Epá, perguntas bem. Metal Mania Fest, qualquer coisa assim, em Espanha, perto de Madrid, uma aldeiazinha perto de Madrid. Olha, só uma coisa, o microfone não te morde. Está muito longe. Está um bocadinho. Esse microfone é mais fraquinho, é só isso. Pronto, está bem, mas tem-me estado a ouvir. Sim, perfeitamente. Pronto, e tinha conhecido há pouco tempo e fizemos uma série de quilómetros com uma diferença de, pronto, 3 dias. Ficámos com o contacto, ele entretanto liga-me, tínhamos nos conhecido uma noite com mais outros amigos e tal. Era o único que também partilhava os meus... os meus gostos musicais e a tocar Slayer e uma série de outras bandas que nós gostávamos na altura e ainda gosto. E resolvemos, olha, há um cartaz interessante em Espanha, perto de Madrid, queres ir? E fomos. Foi assim, assim mesmo, à toa. Acho foi. Que sim, espírito de aventura. Acho foi. Que foi giro. Foi muito bom. Eu que na altura ouvia bastante pouco de Slayer e nunca tinha ido a um concerto tão forte como foi aquele. Uhum. E foi bom. E foi bom ver que os espanhóis não se mexem para nada num concerto de heavy metal, de thrash metal, nomeadamente. Eu se vos disser que vi Slayer junto à grade, cá era impossível. Era claro. Completamente impossível. Nós somos um bom público. Sim, eles dizem que sim. Falando em metal, eu não sei se eles já alguma vez cá vieram, mas nunca viste Devil Driver, por nós. É pá, vem cá este vem mês. Vem cá, não é? Neste mês eu, infelizmente, ainda não posso ir. Não podias, pois. Pode ir Devil Driver, Machined. Né? Sim, sim. Mas sabes que o mosh tem regras. Há muito pessoal que se assusta com o mosh. Mas o mosh tem regras. Olha que agora o mosh em determinados concertos não tem regra. Não, e esse é um ponto... Nomeadamente em Muse. A sério? Começaram a fazer mocha, fui parar ao chão e eles continuaram. É pá, sabes se eu fosse o amigo a ajudar-me, ficava lá. Não é dizer mal do resto, mas o mocha no pessoal do metal, e falo por experiência própria, é bastante diferente. Eu já levei mais porrada num concerto de Ana para 2000 no Maximo do que em qualquer outro das centenas de concertos a que já tive a sorte de ir. Porque vai tudo para o mesmo, no metal há uma irmandade. Se algum vai ao chão, aquilo para tudo à volta e ajuda a levantar e abraça e entra para o mocho outra vez. E quais são as regras? É uma pessoa cai ao chão, pronto. Quando uma pessoa cai, vamos parar. Depende como queres assistir o concerto. Uhum. Se queres ir para a porrada, vais para a porrada, vais para a frente, entre as grades e mais uns 300 metros, ali é a zona do caos. Pois. Onde há o mocho, onde é mais intenso, uhum. Onde se vive melhor o concerto, porque estamos a levar ali com os decibéis todos na frente. Há a parte do meio, em que há o mosh dos gajos que estão na frente, que levas com alguns e tal, estás ali na linha, uhum. E ouves o concerto à mesma e curtes. E eu gosto principalmente dessa parte do meio, que é mais intenso. Eu ver um concerto cá atrás não consigo, porque o som está desfasado, o pessoal está cá atrás... Sentes-te distanciado, sentes-te fora. Sim, o pessoal está cá atrás a beber uma cerveja, não canta, não participa no... Vai sim, para ver. Sim, são mais observadores, não é? Sim, vão para ver. Eu gosto mais da parte de participar. Também acho que sim, também concordo. Tem corrido bem. Sim, ultimamente, nunca foi nada assim de extraordinário. Tu e tu, Ornella, já foste parar a Espanha? Eu não, infelizmente não posso dizer. Mas assim, oi? Sei lá, loucuras com amigos. Não sei, espera, histórias que não se podem contar aqui, não é? Não. Quem diz que não podes? Não, estou a brincar. Mas não sim, se calhar vou a Paris, Isso ter também com... é uma loucura, vais ter com um amigo teu, pá. É verdade, sim senhor. Eu vou ter com o João, não é? Bem, o João Sousa está em Paris. Exatamente. É sempre o mesmo. Ele é sempre está a ser a estrela deste programa. Parece que eu não tenho mais amigos, pá, mas enfim. Eu só tenho um, a Joana não me deixou dizer mais. Ai, Rita, que mal! Não me larga hoje. Mas... Rita, fala dos teus amigos, por e depois, favor. E depois diz: vamos passar uma música de Ornatos do álbum Moço Precisa de Amigos. Pode ser para ti, Rita. Oh, compensar. Rita, chama-me monstro, pois eu não tenho amigos. É assim. Isto. A Joana é assim. Oh, olha, e a Sara estava a dizer que foi 4-2. Isto está a ser uma velocidade. Já está 4-2 para nós, felizmente. Muito bem. Nós devíamos ter aqui uma televisão para pois ir ver, não pois era? Devíamos. Não sei. Vamos falar aqui com o David um ainda dia. Ainda caímos na tentação de fazer relatos. Assim. Olha, mas isso era giro. Não era nada. Quer dizer, eu não era capaz, mas deveria haver alguém que conseguisse fazer deveria isso. Haver alguém que conseguisse. Conseguisse, claro. Sim. Então, a tua maior loucura ainda está para acontecer, que vai ser quando fazer ainda está isso. Para acontecer, mas estupidezes já fiz muitas. Sei lá. Olha, posso dizer uma que ainda aconteceu ontem, com esse tal dito João Sousa, que foi... Pá, tive com ele, pá, 9 horas seguidas a falar no Skype. Pá, desde as 10 da noite às... 7 ou 8 da manhã, tipo, os meus pais a saírem para o trabalho, tipo, o que é que estás aqui e a fazer? E tu, o que é que tu fazes da tua vida para teres tempo para isso? Não, que é que ele eu faço fez uma coisa vida? Tipo o Feeling Alive do Gomo, aquele vídeo, epá, que depois, ele está ali a frente à câmera e vai. Letei-me yeah. Duas horinhas e saí para a faculdade. Epá. Fresquinho. Fresquinho, claro. Oh, mas vale. Pronto. Há quem faça diretas porque tem trabalho, há quem faça diretas porque não. Pronto. Há quem se dê esse luxo. Sim, é loucura, é parvoíce, mas acho que tem o mesmo... Sim. Não, mas foi o que vocês amigo? Têm tanto para falar foi sentido. Durante é, mil pá, horas? Sei lá, não sei, pá. Somos ambos igualmente estúpidos. Som. E então acho que... Não sei. É pá, não sei. Honestamente, falamos de tudo e mais alguma coisa. Claro. E pronto, olha, tenho que dizer que esta música estão-nos a pedir em flecha no Facebook. Ah, é? Já pediram os meus pais, já pediu a Sara. O Carlos já disse que sim, bora lá. O Carlos já aprovou. O Carlos já aprovou, é verdade. Eles andam ali pelo Facebook a comentar e andavam a pedir esta música. E nós estávamos a deixar assim, para o fim. Vocês pois. Gostam de Queen? Sim. Sim, sim. Clássicos são sempre... Que música é que vamos ouvir, Rita? Adivinha lá. Friends. Nossa. Will be friends. Exatamente. É isso mesmo. Aqui o João Antônio e o Arnaldo também. E vamos lá. É uma falácia, foi só o João. Adivinhei sem dizer nada. Ah, então foi só o João, pronto. O Arnaldo não adivinhou. Mas consentiu também, ele se não quiser. Exatamente, eu disse que sim. Então vamos ouvir. Então vamos a isso. Queen, Friends Will Be Friends. Taking all the cash and leaving you with the lumber. Gotta pay. Foi a Friends Will Be Friends, a pedido de muitas famílias, exatamente, no nosso Facebook. Espero que tenham ficado todos muito contentes. E pronto, vamos falar um bocadinho mais sobre os nossos convidados, é verdade. O que é que vocês andam a fazer? Eu sei que o João, pronto, é um homem de muitos talentos. Toca baixo, tira fotografias, que mais? Conta. É pá, tu assim contas-me à parede. Que mais? Já tu é sabes, muita coisa. Sabes alguma coisa. Eu sei, mas eles não sabem. Eles querem saber. Ah, mas saber. Não posso ser eu a dizer. Não podes ser tu a dizer. Não, olha, gosto de escrever, pinto. Mais muita design, coisa. Mais rádio. O que é que tu não fazes? Melhor dizendo, sabes que eu sou das artes, eu estudei artes. Uhum. E eu acho que em vez de ser bom só numa coisa, sou razoável em muitas. Acho que o objetivo é esse. Não, e além de mais do que gostar, gosto de tentar chegar lá, tentar reproduzir e agora estou numa parte mais cinematográfica e tentar fazer umas curtas e colocando já a fotografia em movimento. Ando atrás do vídeo agora. E pronto, e gosto. Mas tens bases para isso? Ou andas a experimentar? Não, é autodidata mesmo. Ah. É, pá, isto também com a internet, o que não falta para aí é tutoriais e dicas. E, é verdade? É procurar. Sim, e pronto, e com. É, lá está, é tentar reproduzir para ver se sou capaz. Também é por objetivos e tentar saber se dá para chegar lá. Se qualquer simples mortal consegue lá chegar. Acho que sim. É e Ornelas, o que é que tu andas a tirar? Conta lá às pessoas. Qual eu é o teu curso? Eu sou estudante de fisioterapia. Fisioterapia, onde exatamente, é que estudas? Ali na Cruz Vermelha. Ah, não é muito longe na daqui. Na Cruz Vermelha? Na Avenida de Ceuta. Ah, esquece. Não é muito longe daqui, exatamente. É que a minha Cruz Vermelha não é a tua. Pois. Mas eu também sabe qual é a Cruz Vermelha. Não sabes? Não. Não, não, acho ok. Está bem. Moving on, sim. Claro. Bem, mas fisioterapia não tem nada a ver com música, pá. Pois não, não tem nada a ver querias, com música. Querias seguir alguma coisa na música ou é só brincadeira? Não é só brincadeira. Sei lá, acho que é complicado. Não sei, não é uma questão de não querer. Se eu pudesse, se eu tivesse disponibilidade financeira, eu saía da faculdade e ia meter aí em aulas tipo de piano e baixo e bateria e disso tudo, que eu nunca tive aulas de nada, nem de guitarra. E é uma grande paixão minha, mas enfim, como isso não pode ser, continuo por a pesquisar sozinho, lá está, internet e não sei o quê, toco já há alguns anos, nunca tive aulas. Mas pronto, é mais do que uma brincadeira. Desculpa. Fala. É mais do que uma brincadeira, mas se tiver oportunidade para fazer qualquer coisa, vou avançar. Não é por estar a tirar um curso que. Queres conciliar as duas coisas? Exatamente. E deixa lá ver se eu recebo uma resposta clichê. Qual é que foi a primeira música que tu aprendeste a tocar? A primeira música que eu aprendi a tocar foi. Epá, não queria dizer o Dunas, porque o Dunas, exatamente. Okay. As Dunas, mas não, foi tipo o Camas e o Ar, aquele início. Sim, também. É. Eu estava à espera da Knock Knocking on Heaven's Door. Ou o início da Nothing Else Matters. Pois, exato, aquelas músicas assim mesmo. Sim, temos aqui dois experts na coisa. E olha, a Sara Ribeiro da Silva, que diz que nunca o nome dela foi tão falado num programa de rádio, informa que o resultado já está 6-2, portanto, estão a chover golos no Estádio da Luz. Uau. Ainda bem. Sim, não sei quem marcou ela, há bocado disse que tinha sido o feio do Ronaldo. Sara vai dizer quem é. Não sei. Ele é feio porque nunca marca na seleção, mas hoje até se está a portar bem. Ver, vamos. Epá, e viva a seleção. Exatamente. E viva a seleção, sim. Há bocado falei no Sporting, quase que matavam. Epá, não sei porquê. Ah, é sportinguista. Estamos numa faculdade em Benfica. Esqueci-me disso. Olha. Sim, senhora. Amor ao clube. Exatamente. E vamos passar a música? Sim. É? Então, não sei se este senhor era de clubes. Era, porque ele também já morreu. Pá, não era. Eu queria não fazer era. Uma piada qualquer sobre a morte do Michael Jackson, mas não consigo. Sim, já massacraste mais a Amy. Já. Sim. Ficaste por aí. E deu mau resultado, isso. Não, ainda hoje massacrei a Amy. Ainda hoje passámos a Amy, foi verdade. Esta música, por acaso, encontrei assim no baú. Estava a ver músicas com Friends lá metido. E chama-se Just Good Friends, não é? É, vamos ouvir. Claro, confirmo. Então é o Sr. Michael Jackson, por isso. Vamos ouvir. Exatamente. Bora, Rita? Ah, bora, claro. Vamos. Baby, stop the stage. Foram os Metallica com a música My Friend of Misery, aqui a pedido do João, porque ele diz que nós passámos a Pearl Jam por nelas, não passava nada para ele. Isto aqui é muito. Nós somos. É muito de intrigas. Isto é muito de intrigas. Só picardias aqui. É tipo Casa dos Segredos, mas da Esques. Exatamente. Sim, e hoje é um programa de amigos, imagina se não fosse. Exatamente, exato. Eu estou aqui a fazer o programa com a Joana e não curto a Joana, nem por nada. Ai, meu Deus! Vocês nem estão lá fora, é só não, não, compromisso claro aqui não, com a Jade. Não, é só aqui. Aqui. Só aqui. E estes risos, isto é tudo, tudo falso. Falso. Desenganam-se vocês que estão a ouvir-nos. Somos tão cínicas. Pois somos. Nós somos mais é cínicas. Olha, o jogo acabou. O jogo acabou. Ficou é engraçado que acaba exatamente à nossa hora, mais ou menos. Exato. Eles é que são os macacos. Metem o jogo para a hora do nosso programa. Não, sim, não há direito. Deviam-nos ter consultado. O que é que vocês acharam aqui do estúdio, já agora? Como é que é estar a ouvir o nosso programa em casa e agora virem aqui falar? Eu acho que não há muita separação, muito sinceramente. A sério? A sério. Quando foste buscar lá acima, vi logo que eras tu e quando falaste, confirmou-se. A sério? A sério, a sério. É que eu não me identifico com a minha voz, é engraçado. Isso tem a ver com o ouvido interno e tal, blá blá blá blá. mas eu pelo menos acho que gostaram. Não há separação e é muito familiar. É? Ah. E tu, Ornelas, o que é que tu achaste? Eu, respondendo à primeira parte, que tu disseste o que é que acham de ouvir o nosso programa, primeiro, acho que é espetacular. segunda parte. Tu podias fazer stand-up comedy, Ornelas. Não. Acho que o estúdio é bastante acolhedor. Já tinha visto algumas fotos do vosso Facebook. Uhum. Enfim, por acaso não imaginava maior nem menor, tipo, não estranhei nada não. O espaço. E pronto, acho que e falaram ao microfone, tiveram muito à vontade, sim senhora. Gostaram? Foi difícil. O João, isto para ele é como. Eu ainda me lembro da primeira vez que ele falou para o microfone, foi assustador, por isso. Não sei, as pessoas quando chegam aqui podiam sentir-se assustadas. Podia ser. Eu ainda me continuo a assustar. Não, eu assusto-me com o que ouço dos nossos programas. Não, quando estou fazendo, já não. Já não. Tu também não. Já não, eu gosto tanto da minha voz. Ah, não, isso não, mas lá está, como eu estou a fazer o programa, não estou a reparar no que estou a dizer. Aliás, isso é um bocado estranho, mas no fundo é isso que acontece. Pronto, aliás, esse é o problema. Aí está o segredo. O segredo para um bom programa de rádio. Exato, o problema se calhar é um bocado desse. Pronto. É não pensar no que se diz, eu acho que sim. Mas olha, entretanto, são 10h55 e nós temos. É verdade, que eu tenho muita pena. Vem o pod da Cat a seguir. E ouço o pod da Cat, claro. Que acho que não tem tema hoje, não sei. Há mais programas além deste? Claro, claro. Acho que a FM está carregadinha de bons programas. Houve Teorias da Fruta antes, foi uma estreia. A seguir a nós ao pod da Cat. Sim, sim. Temos tantos. Bom, e há uns tais senhores da rádio que dizem, sim, que são o melhor programa de Esques FM. Mas nós os dois só ouvimos este, não é? Eu nem sabia que havia outro sequer. Não, eu também ouço o Olé na Rede. Em parte por causa de spams e quantas coisas. Por causa do Mário, que é meu amigo. E do Afonso também. E pronto. E é isso, olha, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado. Foi pouco tempo, mas eu pelo menos achei. Isso passa muito depressa na segunda parte. Olha, outra coisa. Já estou a fazer desde o início do programa e esqueci-me. Uma coisa muito curiosa que nós encontramos na internet. Ah, sim. Ah, pá, isso ia passar isto, mesmo. Isto dizer no final é mesmo para traumatizar as pessoas antes delas irem embora, pronto. Irem à sua vida. Nós fomos pesquisar músicas sobre amizades, músicas mais ouvidas e mais populares sobre a amizade. E eis descobrimos que são elas, o Umbrella... Temos aqui quase um top 5, não é? Exato. O Umbrella, da Rihanna. O... You Will Be In My Heart, do Phil Collins. O True Friend, da Miley Cyrus. E qual é que é a outra? Espera aí. Anytime You Need a Friend, da Mariah Carey. Fogo. Ah, que bela lista. Que maravilha. Oh. Que maravilha, realmente. Espetacular. Sim. E foi com esta lista, e é com esta lista que nós vamos chegar ao fim. É um bocado triste. Mas pronto, paciência. Não, vamos pôr a Gypsy do Jesse Mraz a rodar. Vamos melhorar isto. Vocês já sabem, para a semana. Ah, porque no fundo até é sobre amizade. Porque ele diz que... No fundo... Uma desculpa para passar a música. Ele diz que... como é que é? Ain't got no dope. All I got is my 40. Como é que é? I have nobody that I can call my shorty. Pronto. Ele não tem amigos. Não foi nada forçado, não. Não tem amigos, estás a ver? É comum, não é? Pronto, a Rita nunca mais a volta que ela deu para dizer isto outra vez. Que massacre. É pá, aí a quarta vez. Chama-me monstro, diz que eu não tenho amigos. Oh Rita, eu chamei por ti tantas vezes eu a semana voltei, passada. Eu voltei hoje, para a semana fiquei sozinha outra vez, percebes? Oh Rita, meu Deus, que assustador. Bem, nós temos que chegar ao fim mesmo. Obrigadinha por terem vindo, espero que tenham gostado. Sim. Nós para a semana voltamos com mais macacos, é claro. Passamos da repetição à sexta, não é, Rita? Passamos, sim senhora, à sexta e ao domingo. Rita já saiu. Não, eu não sei nada, então. É que eu quando é para dizer estas coisas, eu nunca me lembro. É como ela faz vidas de 1 metro, deixa eu falar. Pronto, isto foi vingança. Mas então, sim, olha, vamos sexta, com o quê? Deixa-me só dizer, diz lá. Repete às sextas, às 4, é 4? Acho que sim. E domingo às 10. Acho que sou certa para perguntar. Acredito isso. Que às 10, sim, acredito. Plenamente. Sim. E temos o podcast, pronto. Sim, temos o podcast. Enfim. Pronto. Para a semana. Obrigado a Ornelas e João pela vossa presença, por terem se arrastado aqui até Benfica. Obrigada. Nós percebemos que é difícil. É difícil. É verdade. E aquela rampa também é difícil. É difícil, sim, senhor. É tudo muito difícil. Pronto, Rita. As nossas pedidas são sempre assim. Ficamos uma hora para nos. Pronto, adeus. Vai a Gipsy, vá adeus. Até para a semana. Até para a semana. Beijinhos. All I got's my 40, hey. Ain't got nobody, baby, that I can call my shorty. Come on, one more time, people. We ain't got no dough. All I got's my 40. All I got is a 40. Ain't got nobody, baby, I can call my shorty. Let's see if I can remember this. I'd like to give a shout out to all my VIPs and individualize, because I'm an MC. I can, because I care, because my family's here. Cause I appreciate the mentality of music. I'm saving all my sentences unless, of course, I'm smoothly spoken. The quiet type to kind of watch out for. No matter of your clan, I perpetrate on your scam, sure. I'm the boy with the fallopian voice, straight from the sleeve of any wizard of choice. I got the reason to be roaming out the coverage area. Send me the bill if all my love is scaring ya. Dare you to dream the way that I believe. I got the skill to go commando in any fatigues. I got the best damn band in the music scene. But I could also flow solo or just let it be, because of the love. Oh, your self-realization is your if and then but. But you gotta know your name before the play of the game. Keep a level head to check on your health and stay sane. Adjust attack on the track, the needle's on the record, prepared for playback. Well, say Jack, well, could I buy another vowel? I need another clue, and I could also use a towel. And how goes the medium tempo, slaying all the teachers like the class of 84 went down low. You know my fidelities go. Why, I will never hurt a fly with my flip-flop song. Got control, I keep a clean toilet bowl. 2000 flushes blue, it's still going strong. Do I do what I do for the sake of a song coming through on a radio? No, it's for you, this is proof. My own story's a spoof. I'll always be a gypsy, I'll forever be aloof. And if you never get to liking me, it's okay too. But you made it this far, so pay your toll at the booth. Yes, you made it this far, so pay a toll at the gate. Yes, you made it this far, so pay attention to that. Yes, you made it this far, and sing along with the guy in the hat. See, we ain't got no dough. That's right. All I got's my 40. Ain't got nobody, baby, yeah, that I can call my shorty. Come on, a little bit louder now, sing it in your car. We ain't got no dope, ain't got no dope. All I got's my 40. All I got is a 40. Ain't got nobody, baby, yeah, that I can call my shorty. All right, we'll get back to that section. True or false? Well, I can be a sensitive man. Oh, my goodness. We're going to edit that shit. True or false? I can be a sensitive man with sensible plans for the everyday woman. Quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que será que ama.